encontrar minha flor. Ai, oh minha flor preferida, por onde andas perdida, que te chame não respondes. Ai, será que de mim te esquece? Eu que por ti dou a vida, não me deixe sem guarida. Oh minha flor tão querida, veja quem por ti padece. Aprisionado. Ai, meu rosto em lágrimas banhado, por não ver quem já amei, rosto que tanto beijei, por quem me apaixonei, estou sendo desprezado. Por quem me apaixonei, estou sendo desprezado. Por quem me apaixonei, estou sendo desprezado. Por quem me apaixonei, estou sendo desprezado.